hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz. Sentir o cheiro dela é o que eu nem me lembro mais. É tudo que eu planejo, acordar cedo e trabalhar. Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar. Mas todo fim de tarde a galera me achou. Era pra tomar uma, mas de novo eu enxorei. As luzes estão piscando, o jogo socando, armando, batista e o bala quebrando. E trabalhar amanhã é um cacete, hoje é só barra, pinga e foguete. As luzes estão piscando, o jogo socando, o bruno e barreto e o bala quebrando. E trabalhar amanhã é um cacete, hoje é só barra, pinga e foguete. Meu parceiro, traz uma gelada aí. Hoje é só barra, pinga e foguete, gente. Novo Tornado 3D. Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero mais. Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais. É tudo que eu planejo, acordar cedo e trabalhar. Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar. Todo fim de tarde a galera me aciona. Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona. As luzes estão piscando, hoje o climax tocando. Amado, batista e o prata queimando. E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só barra, pinga e foguete. As luzes estão piscando, hoje o climax tocando. O Bruno e o Barreto e o prata queimando. E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só barra, pinga e foguete. As luzes estão piscando, o climax. E trabalhar amanhã. Hoje é só barra, pinga e foguete. As luzes estão piscando, o jukebox tocando. O Bruno e Barreto e o Prada quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete. Hoje é só barra, pinga e foguete. Esse é o novo Tornado, a super nave de Tomé Açu. São Paulo! Aqui do meu lado, acende a luz da noite, vamos ficar acordados. Voar umas estrelas e desvendar o infinito. Sem embriagar de amor, dizer que nunca foi dito. Assim vem, vem, vem, vem. Dias que não voltam mais, tempo que ficou pra trás, fotos e recordações, primaveras e verões, duras e amor sem fim, sem você tá tão ruim. Vem São Paulo assim! Amanheceu, e no meu sonho teu sorriso me chamando, eu vou voar. Pra trás, fotos e recordações, primaveras e verões, duras e amor sem fim, sem você tá tão ruim.